saiam dos nichos e deixem ver suas patas. São os bichos paradas, deixem ver suas patas, rados, entre os sapatos do cidadão civilizado. Pumas, que habitam minhas rugas, onde habitados em vista, creme e peluda, vão se comer. Porque aqui na cidade maravilhosa é que vai ter bichos esgotos, saiam dos esgotos, bichos esgotos, venham enfeitar circo. Meu jantar! Ei! Bichos! São dos bichos que não viu parar! Ratos! Lhes vê seus patas! Ratos! Lhes vê sapatos! Cidadão civilizado! Rugas! Capta minhas rugas! Ou se habitada! Também amistada! Foi meu peludo! Ou se fuder! Porque aqui na face da terra são bichos grandes! É que vai ter! Meu abre para.